piriquita, rock doido de piriquita, rock doido de piriquita, rock doido de piriquita. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro, tô melhor assim. Você virou passado, foi um presente pra mim. Passado foi um presente pra mim. Você virar passado foi um presente pra mim. Robson Mafra de novo. Se terminou, terminou. Eu não quero mais notícias. Esquece, por favor. Vou seguir a minha vida. Que eu tô sem tempo pra conversa fiada. Tô muito ocupado pra ouvir show de ele. Você me jogou de bandeja na revoada. E elas tão me tratando feito ele. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro e tô melhor assim. Você virar passado foi um presente pra mim. Você virar passado foi um presente pra mim. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro e tô melhor assim. Você virar passado foi um presente pra mim. Você virar passado foi um presente pra mim. É o Didi Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará. É rock doido de piriquita, rock doido de piriquita, rock doido de piriquita. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro, tô melhor assim. Você virou passado, foi um presente pra mim. Você virou passado, foi um presente pra mim. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro, tô melhor assim. Você virou passado, foi um presente pra mim. Você virou passado, foi um presente pra mim. Robson Mafra de novo. Se terminou, terminou. Eu não quero mais notícias. Esquece, por favor. Vou seguir a minha vida. Que eu tô sem tempo.